dias que não vou na academia, eu quero me isolar. Eu quero me perder na minha imaginação quando chapar. Eu quero encontrar o que me fez começar. Era o que a oposição queria. Um mano caído cutucando a própria ferida. Carregando o santo grau, tô olhando pro futuro. Eu não quero viver mais um dia nesse mundo. Recebendo oral e olhando pra cima. Eu imagino eu e ela juntos mais um dia. Eu tenho um canivete, pouca ideia pra trocar. Então não chega perto pra tu não se machucar. Inimigos querem guerra e eu também quero. Eles carregam a picuinha e eu a verdade. Minha maconha é verde, o meu dente é amarelo. O meu coração é puro, pura maldade. Demorou alguns anos pra eu te ver pelada. Igual vinho ficou melhor com o passar do tempo. Com coração tão grande quanto o tamanho da bunda. Ela se arrepia com meu toque e seu cabelo. Ela me conhece muito quando aperta a dor. Veio de Oscar Freire de metrô só pra me ver. Me faz de baú e põe em mim tudo que é bom. Esquece seus problemas e vem meter. Esse meu ódio não justifica as minhas falhas, mas também quero que se foda. Antes que eu exploda eu vou sujar tudo de tinta. Sou revoltado, mas também sou boa pinta. O meu mundo gira, mas meu parque não tem carrossel. Então a diversão vai ser eu te levar pro céu. Ela disse que independente é só amizade, mesmo dentro da hidro do motel.